Hoje o nosso tema é bênçãos ou maldição. Uma história bem interessante, né? Será que existem bênçãos ou maldições? Tem muita gente que não acredita, né? Todos aqui acreditam de bênçãos ou maldição? Ou tem alguém que não acredita? Eu acredito que a maioria acredita, né? Existe ou não existe? Se não existir, tudo o que nós fazemos, né, em termos de oração, de pensamentos positivos, essas coisas aí, de nada adianta, não é verdade? Porque não são todas bênçãos, seja para nós ou para os outros. Então não há dúvida que bênçãos existem. Se fala em curas, etc., não é uma bênção também? Né? Agora, o que é uma bênção? Uma bênção, poderíamos dizer, tem um significado mais amplo, mas é uma emissão de energia para um determinado local ou uma determinada pessoa. É uma bênção, né? Nós fizemos a abertura aqui, falei que os anjos da guarda estariam impondo as mãos sobre nossas cabeças, né? É uma bênção. Na hora que vai no passe, é uma bênção. Quer tratar de passe? Pode, mas é uma bênção. Então, se emite energia a um determinado ponto, né, ou a determinada pessoa. E o que é maldição? Então, aqui é bênção. O que é maldição? É a mesma coisa, né? Energia também direcionada a um determinado ponto e determinada pessoa. Só que aqui, vamos dizer assim para a gente entender, né? E aqui é desejando o mal. Um eu desejo o bem e outro eu desejo o mal. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas esse negócio de maldição, isso aí, não pega em mim. Inveja, ciúme são maldições também, né? Isso não pega em mim. Será que não pega? Só eu dizer que eu não acredito e dizer que não pega, não pega? Seria muito fácil, né? Agora, o que eu tenho que fazer para não pegar realmente? Vamos dizer que aqui é uma energia de 100 MHz, né? E aqui é de 50 MHz. Mais positiva, né? Mais vibrante e menos vibrante. Se eu estiver vibrando nessa onda, nesse tipo de energia, todas as ondas, todos os tipos de energias que estão circulando ao meu redor, desejadas para mim ou não, eu vou sintonizar. Se eu pego um radinho aqui, ligo, 104.9 ou 1110, que é os que eu citei aqui, vamos dizer que isso aqui seja 1110, né? AM, e aqui seja 104.9 FM. Se eu ligar um rádio aqui 1110 AM, eu vou sintonizar a Solares Antônio Prado, e não tem como não sintonizar. Se tiver um outro tipo de onda no mesmo nível, aí confundem, né, as duas ondas, por isso que às vezes os rádios são difíceis de sintonizar também, né? Se eu tiver uma mente nos 1110, eu vou ouvir a Rádio Solares. Se eu tiver a mente nos 104.9 FM, eu vou ouvir a Rádio Flores. Não tem como ser diferente. Então, não adianta eu dizer que não, isso não pega, isso não existe. Se eu vibro aqui, eu vou pegar sim. E se eu vibrar aqui, eu não vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Certo? E também vou direcionar para as outras pessoas. Se eu tenho maldade e ódio no meu coração, eu vou ter condições de abençoar uma pessoa? Até posso ter vontade, mas a força, a condição vai ser mínima. Por quê? porque eu guardo dentro de mim baixas energias, ódio, mágoa, ressentimento, depressão, etc. Como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu preciso de ajuda. Né? Agora, se eu vibro numa outra sintonia, então eu tenho a melhor condição. Daí o nosso trabalho de nos mantermos em boas condições. E eu posso falar também que se eu vibro nessa condição aqui, isso é hipotético, né? Eu vou ficar doente. Qual o tipo da doença? Bom, aí depende o tipo de raiva, ódio, mágoa. Depende de variantes, mas eu vou ficar doente. E se eu vibrar aqui, eu não vou ficar doente. Porque eu estou num outro nível de ondas. Não é que eu seja isolado de todas as doenças. Todos temos aspectos negativos e positivos. Mas se eu tiver muito mais positivos do que negativos, eu vou fazendo a compensação e eu vou me mantendo na saúde. Né? E se eu tiver muito mais negativos, vai acontecer. Vai chegar um tempo que eu vou ficar doente. E olha, todos nós ficamos doentes. Eu tenho alguém que nunca fica doente aqui. Então, sinal que nós estamos com os pontinhos aqui embaixo também. Né? Agora, vocês já ouviram dizer que a maldição de um pai e um filho, né? Ela pega pra caramba. Não já viram? E se é os outros, não. Será que isso é real ou não? Como dizem, né, que Flores da Cunha foi amaldiçoada por um bispo, ali na Avenida 25 de Julho, né? Por 50 anos ia ficar com um problema, né? Isso está no livro do seu Boscato. Será que funciona ou não? Antônio Prado também, né? Tem a maldição do Antônio Prado, né? Que deu um monte de coisa, deu os vendaval, um monte de coisa, né? Será que isso funciona ou não? Quando nós temos uma relação próxima como pai e filho, e nós temos uma encrenca, no verdadeiro sentido, nós, a nossa proteção, é uma proteção, né? Não tem mais tinta também. Nós temos um campo energético, vamos dizer assim, né? Que nos protege. E quando nós temos uma vinculação com uma outra pessoa, certo? E estamos um odiando o outro, ficamos com uma janela aberta um para o outro tão forte que nós podemos orar, nós podemos procurar fazer coisas boas, mas este ódio, esta mágoa aqui, deixa uma janela aberta para que a energia negativa de um sobre o outro, ela realmente aconteça, e então a força da maldição do pai sobre o filho é muito mais poderosa do que o vizinho lá que eu não tenho muita relação. Entende? Ou do padre lá, não sei, do bispo, não sei o quê. Certo? Então, é a mesma coisa quando há os desencarnados. A pessoa que tem uma relação forte, né, com alguém que desencarna, ele vira um obsessor, ou eu também dele, né, mas no caso vamos pensar no obsessor que nós conquistamos lá, ele tem uma força, um poder sobre mim muito maior do que os outros que odeiam também e não têm relação comigo. Claro que os outros que odeiam também e não têm relação comigo, se eu vivo no ódio, também têm influência. Mas uma força muito menor do que alguém que tem uma vinculação direta. Por quê? É o karma. Você se conflitou exatamente com aquela pessoa e ela passa a ter um poder grande sobre você. Entende? E funciona como uma maldição. Então você imagina, uma pessoa odiando a outra é emissão de energia negativa de maldições diárias ou constantes, minuto a minuto, hora em hora. E isto vai tendo que ou ser transmutado pela pessoa por uma mudança ou ela vai realmente na sua vida cada vez pior, doenças, sofrimentos, etc, etc. Então, temos que ter claro também que se nós provocamos isso numa pessoa, vai retornar para nós. Agora, ano que vem, né, no futuro, não importa. E o momento da encrenca direta também já é uma vivência de dores, de sofrimento, porque o ódio, a mágoa, já faz você sofrer naturalmente. E é um ataque direto, é um sofrimento direto que você tem. Não vai precisar você aguardar 10 anos para ter o retorno. É instantâneo. Até a gente diz, né? Quando você ficou nervoso, né, e blasfema, assim, bah, né, blasfemei, vou ter que pedir perdão a Deus, né, vou ter que ir lá no padre me confessar, ou não sei o quê, né, senão eu vou ser punido. No momento que você ficou nervoso, já está sendo punido. A blasfêmia, ou não, olha, às vezes até blasfemou, solta isso para fora, depois se arrepende, recupera, é melhor do que você viver o dia inteiro, não blasfemou, mas vive o dia inteiro com aquela raiva, com aquela coisa ruim. Entende? Então, a punição é na hora, é imediata. Você já está sofrendo por aquilo que você está pensando, sentindo, porque você está plantando coisa negativa. E isto é, vamos dizer assim, se você está revoltado com Deus, por exemplo, é uma maldição contra o mundo, contra tudo. E isto você vai receber de volta, e já está recebendo. Só que, se isso for constante, como é uma maldição e existe um ódio, né, cada vez mais vai atingir o teu físico, as tuas estruturas, os teus negócios, as tuas relações, etc., e vai se multiplicando numa negatividade cada vez maior. Assim como se você vive no bem, na luz, isto vai se multiplicando e vai, inclusive, recuperando coisas negativas que você tem no passado. Né? E vai melhorando cada vez mais. Então, aí se entende porque às vezes a gente vive lá 10, 15, 20 anos, sei lá, né, com negatividade, né? E depois, aí nós descobrimos Deus, ou vamos para uma casa espírita, ou não sei o quê, e aí começamos a nos mudar, nos melhorar, pensar no bem, etc. E aí pensamos que a partir de agora a minha vida vai ser uma maravilha, né? Porque afinal dos contos, agora sim eu optei pelas coisas boas. Sim, e aquilo que tu plantou em 20 anos, morreu? Não vai acontecer mais nada? Você vai resgatar tudo isso. E você vai ter que produzir muito mais coisas boas para recuperar tudo aquilo lá no passado. Quando você vai recuperar aquilo do passado, isso é da lei. Não é, nossa, vamos dizer assim, a partir de agora tu vai começar a recuperar. É bom tu começar a trabalhar no bem, mas tu vai ter que recolher tudo aquilo. Por quê? Porque foi você que plantou. Plantou, colheu. Agora, aqui de 1000 anos, aqui de 10 mil anos, não interessa. Mas plantou, colheu. Então a nossa única saída é plantar coisas boas para até recuperar o mal que nós fizemos em outras encarnações e que hoje vamos recolher. Porque hoje, às vezes, a gente está mais ou menos regrado, etc. Acontecem doenças, acontecem problemas, mas por quê, né? Ou eu não mudei, ou eu estou recolhendo coisas do passado. Né? Então, assim, funcionam também as maldições e as bênçãos das relações que nós temos com as outras pessoas, com todos.